Que doença é esta? A doença de Alzheimer é uma demência, e é uma demência entre vários tipos de demência que existem, que afeta essencialmente o cérebro. E afeta o cérebro nas suas funções cognitivas superiores, em especial, e esta função é que de facto é a mais afetada, que é a questão da memória. Portanto, o que vai acontecendo é que é um processo degenerativo, onde há uma morte progressiva dos neurónios, logo as funções cognitivas são afetadas e a pessoa gradualmente vai perdendo as suas capacidades, inclusivamente a sua capacidade para administrar a sua própria vida e os cuidados básicos da sua vida. Quais são os principais sinais de alerta? Os principais sinais da alerta são essencialmente, como lhe digo, aqueles que estão relacionados com uma das funções, que é a função da memória. No entanto, há sempre que reforçar esta questão, que é uma questão muito importante, ou seja, os esquecimentos todos temos pontualmente. O que é que acontece nesta doença, e isto é que é um sinal de alerta, é que os esquecimentos aparecem cada vez de uma forma mais frequente e cada vez mais graves, ou seja, a pessoa começa por se esquecer de coisas triviais, como onde é que pôs a chave, etc., e gradualmente os esquecimentos vão sendo mais graves, ou seja, a pessoa acaba por se esquecer, por exemplo, que tem que comer, ou que tem que tomar a medicação, ou esquece e perde-se quando vai para casa. Portanto, este é o principal sinal de alerta, que é os esquecimentos, e esquecimentos que cada vez são mais frequentes e mais graves. Muitas das vezes também aquilo que acontece com as pessoas que começam a sofrer desta doença é a desorientação. Ou seja, as pessoas que habitualmente sabiam perfeitamente onde é que era a sua casa, em que altura do ano estão, deixam de o saber fazer a partir de um determinado momento. Portanto, estes são os sinais assim mais visíveis que devem levar a pessoa, no caso de serem frequentes, a consultar o médico. Em termos de prevenção, o que é que cada um de nós pode fazer? Olha, aquilo que cada um de nós pode fazer, essencialmente prende-se com, e isso também serve para outras doenças, mas é que a pessoa possa ter um estilo de vida saudável e que tenha alguns cuidados com a alimentação. E também uma outra questão que é muito importante nesta doença, para preveni-la, que é a questão de a pessoa, de alguma forma, e vou dizer assim, utilizando palavras de senso comum, que a pessoa possa manter-se ocupada, ou seja, que a pessoa possa continuar a ter tarefas ou atividades que estimulem as funções cognitivas, porque aquilo que se passa muitas vezes é que, sobretudo quando as pessoas se reformam, as pessoas passam de uma vida muito ativa, em que utilizam bastante o cérebro para tudo, para todas as suas atividades, para uma situação quase de alguma passividade, e isso não é benéfico. Ou seja, aquilo que nós agora vemos, e ainda bem, das universidades séniores e mesmo de projetos e de divulgação intensiva de que é necessário ter um envelhecimento saudável e ativo, é fundamental. E, de facto, embora não seja, de facto, não podemos dizer que é por causa disso que a pessoa não vai ter a doença, mas ajuda, é um fator que previne, de facto, o aparecimento da doença, é nós termos uma vida ativa. Os ouvintes que tenham alguém próximo com Alzheimer podem recorrer à ajuda da Associação Alzheimer Portugal? Podem. A associação é uma associação nacional, portanto, depende da zona onde as pessoas moram, porque a associação é nacional, como lhe digo, e tem várias delegações. Tem uma delegação no norte, tem uma delegação no centro, tem um núcleo no distrito de Santarém e depois tem a sede em Lisboa. Portanto, é fundamental que as pessoas se dirijam a uma destas delegações ou à sede, e aí podem ter vários tipos de apoio, quer para a pessoa que tem a doença, quer para os cuidadores, porque de facto esta doença também afeta muito os cuidadores. E os cuidadores, estou a falar dos familiares que, portanto, cuidam da pessoa doente e que também precisam de ser ajudados, no sentido de lhes poder dar ser dada a assistência, quer ao nível do esclarecimento e da informação, dos apoios sociais que têm, etc., quer também a nível, às vezes, que é necessário, do apoio psicológico.